Se liga aí, vamos brindar, que a festa vai começar. Que o frevo não tem hora e não tem placa pra parar. Sexta-feira é só zoeira, a night minha parceira. Sabadão vou de marola e no domingo é só limpeza. Toma gel e trinca, joga snook e brilha. Os boys já quer apostar e os coringa tá lá. E se as uvas colou, um dois completou. Vai ser daquele sabor, mire se atribulou. Não se encabula não, pois aqui nós tira onda. O time é bang night, na quebrada é nós quem manda. Tem que chegar no talento, malícia na malandragem. Todo tempo no start black boom. No combate não é viagem não. Nós estiga os moleques. 5-7 a gente esquece, eu quero os cash. E eles querem, nós queremos. Então me diz quem não quer. Sucesso, dinheiro, poder e mulher. Vem brindar que a festa vai começar. Que o bang tá rachado e não tem hora pra parar. Bang night. Vem brindar, chin-chin. Vem brindar, os parceiros. Vem brindar, clean-clean. Vem brindar, todas minhas. Vem brindar que a festa vai começar. Que o bang tá rachado e não tem hora pra parar. Bang night. Vem brindar, chin-chin. Vem brindar, os parceiros. Vem brindar, clean-clean. Vem brindar, todas minhas. É pra pular, é pra gritar. Ho, ho. Se toque aqui na pista, o time aqui chegou. Quem gosta de festar, vem. Quem gosta de noitar, vem. Quem gosta de curtir, passe pro lado de cá. Sossegue aqui com nós, vem. Responsa aqui nos date. A festa é de patrão, de patroa, bang night. Esquecer dos problemas, das tretas lá de casa. Melhor esquecer de tudo, viajar na pegada. Só rap na função, batida no fundão. Cuidado com o relógio, eles podem irmão. O tanto pra curtir é o que o seu corpo aguenta. Não vá ultrapassar, se liga na consequência. A mina aí do lado já fitou em tu. Agora é com você pra night e fica blue. Vem brindar que a festa vai começar. Que o bang tá rachado e não tem hora pra parar. Bang night. Vem brindar, chin-chin. Vem brindar, os parceiros. Vem brindar, clean-clean. Vem brindar, todas minhas. Vem brindar que a festa vai começar. Que o bang tá rachado e não tem hora pra parar. Bang night. Vem brindar, chin-chin. Vem brindar, os parceiros. Vem brindar, clean-clean. Vem brindar, todas minas. Hoje eu quero prometido, ganância é vício de puta. Ladrão com olho grande é sinal de vida curta. Então convoco chapa quente que eu já eu te promete. Rap, reggae, trap, backstone nos back to back. A ladrãozada se reúne nos quatro cantos de Natal. A lua é a companheira e o estilo é marginal. Ligeiro, trincado, escorrego, não caio de olho nas damas na fé. Eu me encaixo, carrego na mente o barulho dos pentes. Se o clima tá quente, então fica ligado. Se vem pra fardado, playboy arrombada, perto da massa, dá mais um trago. Tô na madruga, ele acordado, fechado com o certo, vivendo do errado. A festa começa, o baile animado, as minas descem, vai até embaixo. Com a mão na cabeça, chapada de braço, de olho nos... Vem brindar, que a festa vai começar. Que o bang tá rachado e não tem hora pra parar. Bang night. Vem brindar, chin-chin. Vem brindar, os parceiros. Vem brindar, clean-clean. Vem brindar, todas minas. Vem brindar, que a festa vai começar. Que o bang tá rachado e não tem hora pra parar. Bang night. Vem brindar, chin-chin. Vem brindar, os parceiros. Vem brindar, clean-clean. Vem brindar, todas minas. Bang night, chin-chin, os parceiros, clean-clean, todas minas.